abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, sonho de caboclo com as vozes de cristal, Lourenço e Lourival. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Sejam muito bem-vindos, amigos amantes da cultura caipira e da tradicional música sertaneja. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, mais uma vez defendendo o cancioneiro rural, a cultura da nossa terra e os grandes sucessos da nossa canção cabocla, né, Luquinha? É, seu moço. Vamos ouvir Saco de Ouro, de Zé Fortuna e Paraíso, interpretação de Mococa e Paraíso. Chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de esporo, um arreio e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tem uma loiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Quebrado, só resta um pavio pra lembrar o frio. Eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do longo, quantos pernilongos com ele estampei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque eu direi nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei, lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também o recibo já tudo amassado, o primeiro ordenado que eu maturei. É a minha tralha num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com seus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos tramos da vida aguentei o taco e o ouro do saco é a recordação. Saco de Ouro, grande sucesso com Mococa e Paraíso. Modão bonito que você só ouve aqui no nosso programa. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição. Edição, programa Clube do Caipirão. Em São José do Rio Preto tem uma dupla formada pelos irmãos Delei e Dorival. E essa dupla é das boas, hein? Vamos ouvir o esquema montado. Justiça que o povo pedia em uma cidade de um outro estado. Era ali a central das desordens, até pra polícia era jugo pesado. Praticavam terríveis delitos os tais desordeiros fortemente armados. O progresso parou sobre o tempo e o índice do crime que estava avançado. Numa venda de beira de estrada, o fato se deu antes de um feriado. Lá estava os bons do gatilho, aquele ambiente estava carregado. Foi entrando um homem sem camisa e pelos presentes foi observado. E pediu um refrigerante, não deram importância ao homem maltrajado. Na saída ele disse ao vendeiro, com voz de temor bastante assustado: a polícia já vem no meu rastro, com toda certeza vou ser revistado. Faz favor de esconder minha arma, é de grande estima meu Colt importado. Num balaio atrás do balcão, o vendeiro escondeu e ficou bem guardado. Os presentes que ouviu a conversa, naquele instante o exemplo seguiu. Guarde aí nossas armas também, vamos dar um golpe naqueles vadios. Negociante já foi recolhendo aquele montante do armamento frio. O balaio ficou pela boca, com uma toalha ao vendeiro cobrir. A polícia invadiu a vendinha, cumprindo com garra dura lição. E o homem, o tal sem camisa, foi ponto de início da operação. Ele então se recuou dizendo, não é necessário em mim pôr as mãos. Só de arma de todo calibre o balaio está cheio atrás do balcão. Ao lavrar a prisão em flagrante, após o vendeiro ter sido enquadrado, disse o homem, o tal sem camisa, a polícia é glória e o bandido é atrasado. Não me julgue que fui dedo duro, eu fui personagem do esquema montado. Aos senhores então me apresento, eu sou na comarca o novo delegado. Esquema montado, delay do Orival, aqui no Clube do Caipirão. Os maiores clássicos da música sertaneja, você ouve aqui no Clube do Caipirão. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso, por isso nós vamos ouvir Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, de 1958, Pé de IP. Sei que adivinhava quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar o médium beijo da boquinha de você. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade neste pobre coração. foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade neste pobre coração. Quando eu passo a encruzilhada, ainda visto o pé do ipê, ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Pé de IP é clássico caipira, é modão, ouvimos aí com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. A gravação é de 1958. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Participe da nossa enquete no portal Clube do Caipirão. E a pergunta desta semana é: qual tipo de rádio você ouve o Clube do Caipirão? É no rádio AM, no rádio FM, nas web rádios ou em outros como celulares, ondas tropicais? Participe lá, a sua participação é fundamental para sabermos qual a abrangência do nosso programa. clubedocaipirão.com.br. A Juju já passou o café, né, Juju? É verdade. Isso, já ajeitou o cafezinho. Põe mais um golinho aqui pra nós, faz favor. Isso, um golinho só. Aê, Juju, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Ela aprendeu com o velho Gervásio no tempo que o velho era peão, puxava boiada lá no Goiás velho, né, véi? Ei, ai, ai, que beleza. Bom, vamos apreciando um café, ouvindo João Carreiro e Capataz, os Brutos do Sertanejo, Caipira de Fato. Alô, caipirada de plantão, aqui quem fala é o João Carreiro. E aqui é o Capataz. Estamos defendendo o sertanejo bruto com o nosso amigo Luiz Henrique Pelícia, no Clube do Caipirão. Segura! Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz eu nego. Levanto, olho pro canto, rezo pro santo, agradeço a Deus. Chamo a mulher, faço um café, faço um cafuné nos filhos meus. Saio pro terreiro, enrolo um paieiro, fumaça e cheiro, deixa um sinal. E a criançada me dá uma mão com satisfação, leva o latão e feliz cantando eu vou pro curral. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Sagrado, frango e quiabo, acompanhado de ovo, caipira, arroz e feijão. Depois do almoço, sem muito esforço, encosto meu corpo no barracão. Brinco com os meus filhos, se vejo aquilo no olhar, o brilho de um filho meu. Riqueza de um pobre quando descobre, família unida é coisa nobre, muito contente, agradeço a Deus. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo.

hora da partida. Meu coração entristecido está chorando, a ingratidão de quem tanto ajudei na vida. A Vaquinha com Trio Parada Dura na sua mais conhecida formação, com Creone, Barreirito e Mangabinha, de 1980. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Não jogue o lixo e esgoto nos rios. Mesmo quando muito grandes, os rios podem acabar entupidos de lixo e de esgoto. Isso prejudica desde a pesca até a qualidade de água que chega em nossas casas. Por isso, separe o lixo reciclável, o lixo orgânico, e entregue-o para a coleta correta. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. A música que você gosta toca aqui no Clube do Caipirão. Na Fazenda São Francisco, na beira do Rio da Morte, um outro caminhoneiro, traquejado no transporte, foi buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressentia que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Cascatinha, Inhana, os sabiás do sertão vão cantar pra gente agora. E agora? A gravação que a gente vai ouvir é de 1979, mas a música foi gravada muito antes. Vamos ouvir o clássico Índia. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus, e te levarei saudade da felicidade que você me deu. Cascatinha em Ana, clássico caipira, modão, é aqui com a gente, caboclo. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história das duplas, trios, artistas, compositores e cantadores que nós tocamos aqui no programa, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Tem uma música muito antiga, a gente gosta de ouvir, uma música bacana, simples e muito bacana. Foi gravada em 1961 pelos trovadores do Brasil Tibagi e Miltinho. Esta composição é do nosso grande e saudoso amigo Orlando Gomes Araújo, português de nacionalidade e penapolense de coração. Lembranças e Amor. Roda pra nós. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor.

A dupla Zilo e Zalo fez história na canção cabocla, gravou grandes sucessos. Um deles a gente vai ouvir agora. Essa música machuca o coração do caboclo apaixonado. Aí eu manei dano. Foi gravada em 1971. Feitiço Espanhol. Vazio, cheia de graça, na volúpia do bailado, ele cheio de esperança, ficou logo apaixonado. E um dia se decidiu, ela tem sido meu mal. Vou dizer que a quero muito, vou declarar. Partiu, era de noite, inquieto, meio arredio. Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no largo, chorou por tudo que viu. O circo havia partido e o largo estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite amiga e nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz sempre escuta a castanhola e chora desesperado. Seu pranto ninguém consola. E chora desesperado, seu pranto ninguém controla. Feitiço Espanhol com Zilo e Zalo aqui no Clube do Caipirão. É só sucesso, seu moço. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Muito bem, quanta alegria, estamos aqui, né, Zé? É verdade. Quanta alegria, só modão cabeceira pra todo o Brasil, pra todos os amigos do interior brasileiro. Vamos ouvir Jacó e Jacozinho. Essa música toca bastante no nosso programa. De 1964, essa é antiga e não morre nunca, tem a raiz forte, caboclo. Vamos ouvir na interpretação dos irmãos Amado e Antônio Jacob, Jacó e Jacozinho, Menina Moça. Menina moça, não chores tanto, eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto. Não sou cigano, mas adivinho, na sua vida não tem flor, só tem espinho. Vou pôr um riso na sua dor, pedindo a Deus pra te dar sorte no amor. Menina moça, não chores tanto, rosto molhado que Menina moça, não chores tanto. Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto. Coitadinha vive presa e não namora. O pai é bravo, não quer o namoro. Os olhos dela foram feitos só pra choro. Quebra tudo seu encanto. Menina moça, não chores tanto. Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto. Menina Moça, Jacó e Jacozinho, de 1964. Grande sucesso da música sertaneja pra você, amigo amante da cultura caipira. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além desta que você ouve agora, entre no nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações, ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. O Gervásio passa por ali correndo com um LP debaixo do braço. Ixi. Cuidado derrubar isso aí, velho. O Luquinha na picape número 2 faz sinal de positivo dizendo que tem modão na agulha. Vamos ouvir Tião Carreiro e Pardinhos de 1968, Caçador. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Uma trela de cachorro, o marengo e a caiçara, a sua especialidade, orienta e capivara. Ai, sorte os cachorros no rastro, vai rebentando taquara. Tenho uma cartucheira de qualidade bem rara, é uma dois cano tronchado, e até pranchão ela vara. Ai, anta deita na fumaça, na hora que ela dispara. A anta se apincha na água, na correnteza não para. Vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Ai, a bicha prancheia na água, é só fisgar ela na vara. Um laço, cabeçada e rede as cara. A carne eu vendo no açude, mas pro gasto nós separa. Ai, também faço meus pagode nas noites de lua clara. Essa moda é bonita, é modão dos cabeceira. Caçador, Tião Carreiro e Pardinho de 1968. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, no MSN, ClubeDoCaipirão@hotmail.com, blog ClubeDoCaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Muito bem, a Juju tá por aqui tomando um tereré, agora ela acaba de passar pro Zé Luquinha guampa com água geladinha. Uai, é, Juju, depois é eu aqui, hein? Isso, ah, depois é o Gerbásio. Opa! Certo, depois então, aí fecha a roda aqui do outro lado, tá bom? Foi você que manda. Tá joia então, vamos ouvir Belmonte e Amaraí. O Gerbásio sinalizou de 1967, Morena Cheirosa. Eu sinto ciúmes do teu perfume, do teu calor. Tu és divina e graciosa, morena, cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu fostes a preferida. Eu quero viver ao teu lado e ser amado por ti, querida. Na luz do teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Deus encantou. Eu sonho acordado. Não posso viver assim. O meu tormento não tem fim. Não posso viver assim. O meu tormento não tem fim. Teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Com Deus encantou. assim o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Morena Cheirosa, grande sucesso de Belmonte e Amaraí, é só clássico, hein, Zé, de 1967. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. O bacana da nossa canção Cabocla é que tem história, né, Zé? Muita história, as músicas, seja no cururu, na moda de viola, no pagode, sempre tem uma mensagem, sempre tem uma história. A música não é feita em vão. Vamos ouvir Gaiola de Aço com os Filhos de Goiás. Desesperado, quase louco, enciumado. Meus colegas estão de flerte com a minha namorada. Eles vão me criticar depois que eles conquistar minha prendinha dourada. Eu estou desesperado, quase louco, enciumado. Meus colegas estão de flerte com a minha namorada. Me criticar depois que eles conquistar minha prendinha dourada. Oh, meu amor, vem depressa, meu anjo, vem. Neste mundo sem você eu não sou ninguém. Fazer de aço toda coberta de bronze, uma gaiola bem feita e prender os meus rivais. E depois de tudo pronto vou mandar encastuar os 100 mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar. Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze, uma gaiola bem feita e prender os meus rivais. E depois de tudo pronto vou mandar encastuar os 100 mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar. Oh, meu amor, vem depressa, meu anjo, vem. Neste mundo sem você eu não sou ninguém. Meu amor, vem depressa, meu anjo, vem. Neste mundo sem você eu não sou ninguém. Os Filhos de Goiás, Gaiola de Aço, modão daqueles chonado demais. Pra você, companheiro, que gosta da canção Cabocla. É nóis. É, temos um público fiel, viu, Zé? O povo gosta demais do programa, o povo gosta demais da música caipira. É verdade. E várias duplas hoje do sertanejo moderno, sertanejo comercial, vem regravando grandes sucessos, porque ficar só no comercial não adianta, né? Tem que ter um pouquinho de cultura, né, seu moço? Defendendo a tradição, programa Clube do Caipira. A Juju sinaliza que é hora do intervalo. É um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Troque as lâmpadas comuns. Cada lâmpada econômica consome apenas 1/4 da eletricidade de uma lâmpada comum e dura até 10 vezes mais. Essa enorme economia de energia elétrica e de dinheiro também reduz a poluição e preserva o meio ambiente. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. O que toca você, toca no Clube do Caipirão. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos. Clube do Caipirão. Música. estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu amigo e minha amiga que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, que tem como principal objetivo defender a tradição cultural da nossa terra, defender a bandeira da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. A Juju passa por aqui. Ô, Juju, eu fiquei sem tereré de novo, hein? Juju, a Juju vem por aqui. Põe um golinho aqui pra nós, faz favor, Juju. Aí, ó, tereré geladinha, bom demais, né, Juju? Das melhor. Bom demais da conta. Você quer um gole, ô? Me dá um conhaque aí. Ih, rapaz, conhaque agora não pode. Não pode. Não, não, acha uma hora dessa. Esse homem tá é louco. Não, vamos tomar um tereré aqui. Paga uma cachaça pra eu. Não, cachaça também não. Que isso, né, Zé? Que homem atrapalhado. Não, atrapalhou tudo. Me dá um conhaque aí. Não pode. Não, larga ele na vontade aí e vamos ouvir o Liu e Léo. É isso, Luquinha, assim. O Liu e Léo tá no jeito ali, é um disco de 1980, Caminheiro, é clássico, hein? Avisar, oi, caminheiro, Música do grande Jaque, Caminheiro, grande sucesso na interpretação de Liu e Léo para você aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história das duplas, trios, artistas, compositores e cantadores que nós tocamos aqui no programa, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Daqui a pouquinho teremos um poema com Della Morena para fechar o programa. Daqui a pouquinho, hein? Os três conselhos já pra você, porque agora, né, Juju? Agora tem Sulino e Marroeiro na picape número 3 do velho Gervásio. O Gervásio com a mão direita faz sinal de positivo, com a outra mão ele segura o disco que já está rodando. Vamos ouvir Quando a Lua Vem Surgindo. Avermelhado, lá bem longe vai sumindo. O sereno sobre as matas, silencioso vem caindo, e a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Deixa o risco luminoso, a estrela no céu caindo, e o gemer dominuando no teado vem zunindo. O clarão da lua cheia, como uma flor vem se abrindo, e a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. A saudade vai comigo pelo mundo me seguindo. Vejo no espelho da noite meu passado refletindo. Como as folhas amarelas, o meu pranto vem caindo, e a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Quando a Lua Vem Surgindo, com Sulino e Marroeiro, é só aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Tem mais música no jeito, agora vamos ouvir Canário e Passarinho, de 1977, O Lencinho. Encontrei seu lencinho jogado na rua que vai pra estação. Com seu nome bordado de orvalho molhado caído no chão. Você foi cruel, que feio papel fizeste pra mim. Até o céu de tristeza chorou e de orvalho molhou seu lencinho assim. Foi embora de madrugada, nem carta nem nada deixaste pra mim. E seu lindo lencinho guardei com carinho para um dia poder lhe entregar. E o seu lindo lencinho guardei com carinho para um dia poder lhe entregar. Encontrei seu lencinho jogado na rua que vai pra estação. Com seu nome bordado de orvalho molhado caído no chão. Você foi cruel, que feio papel fizeste pra mim. Até o céu de tristeza chorou e de orvalho molhou seu lencinho assim. Foi embora de madrugada, nem carta nem nada deixaste pra mim. E o seu lindo lencinho guardei com carinho para um dia poder lhe entregar. E o seu lindo lencinho guardei com carinho para um dia poder lhe entregar. O Lencinho, Canário e Passarinho, de 1977. Oh, saudade, hein, seu moço? Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Infelizmente, o nosso tempo é curto e nós vamos ouvir agora o poema com Della Morena. O grande Della Morena, locutor de rodeios da cidade de São José do Rio Preto, é radialista, é um companheiro daqueles cabeceira. Grande Della Morena, vamos ouvir os três conselhos. Ele gravou esse poema já há um tempo, é sucesso. É, vamos ouvir Della Morena com os três conselhos. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir. Um dia o marido fez a seguinte proposta à esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe de você. Só peço uma coisa, que você me espere. Enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudar em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar, no que foi aceito. Pediu para fazer um pacto também com o patrão, o que também foi aceito. O pacto seria o seguinte: ele disse, me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que eu devo ir, o senhor me dispensa das minhas obrigações, e eu não quero receber o meu salário. Peço que o senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos sem férias e sem descanso. depois de 20 longos anos, chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. E o patrão então lhe respondeu: tudo bem, companheiro, afinal fizemos um pacto e vou cumpri-lo, só que antes quero lhe fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai embora. Ou eu lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro e não lhe dou, eu não dou os 3 conselhos. E se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê a resposta. O jovem pensou durante 2 dias, então procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: quero os conselhos. O patrão então lhe falou: primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Segundo, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Terceiro, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães, 2 para você comer durante a sua viagem e o terceiro é para você comer com a sua esposa quando chegar na sua casa. O homem então seguiu seu caminho de volta depois de 20 longos anos longe de casa, da esposa que tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde vais? E ele responde: eu vou para um lugar muito distante que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. E o andarilho disse-lhe então: rapaz, este caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é 10 e você chega em poucos dias. Siga-me. O rapaz, contente, começou a seguir pelo atalho quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o seu caminho normal. Dias depois, soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e, após tomar um bom banho, deitou-se para dormir. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se de um salto só e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou, deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, após tomar o seu café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia ouvido um grito, e ele disse que tinha ouvido. O hospedeiro disse: e você não ficou curioso? Ele disse que não. No que o hospedeiro respondeu: você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crise de loucura, grita durante a noite, quando o hóspede sai, ele mata ou enterra lá no fundo do quintal. O rapaz prosseguiu a sua longa jornada, ansioso por chegar em casa. Depois de muitos dias e noites de caminhada, já ao amanhecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Já estava anoitecendo, pois ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre suas pernas um homem a quem estava acariciando os cabelos. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio e amargura e decidiu-se a correr ao encontro dos dois e matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir aquela noite ali mesmo e no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele disse: não vou matar minha esposa e nem o seu amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes, quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se então à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. E ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde: como? Eu nunca te traí. Esperei você durante 20 anos. Ele então lhe perguntou: e aquele homem que você estava acariciando ontem ao entardecer? E ela lhe diz: aquele homem é o nosso filho. Quando você foi embora, descobri que eu estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou seu filho e contou-lhes toda a sua história. Enquanto a esposa preparava o café, sentaram-se para tomar e comer juntos o último pão. Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra ali todo o seu dinheiro, o pagamento por seus 20 anos de dedicação e muito trabalho. Amigos, muitas vezes achamos que o atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem respeito e que nada de bom nos acrescentará. Outra vez, agimos por impulso na hora da raiva e fatalmente nos arrependeremos depois. Clube do Caipirão. Bonito poema para encerrarmos com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. Os Três Conselhos com Della Morena. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gervásio, reúne a tropa aí, companheiros Aluquinha, Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço! Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gervásio, a assessoria e produção da Dona Juju. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você ouviu programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. A te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.